Panorama Agrícola para 8 de fevereiro de 2016, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua nova, 8 de fevereiro, este o Panorama Agrícola para você. O ditado é: zangam-se as comadres, descobrem-se as verdades. No Panorama Agrícola de hoje você começa a acompanhar uma série especial sobre crédito fundiário, que ajuda a família rural a criar raízes e ficar no campo. Acompanhe hoje o depoimento de Lírio Schoenhaus, do extremo oeste do estado. Dica do dia. Não consuma alimentos fora do prazo de validade, mesmo que a sua aparência seja normal. Mesmo dentro do prazo de validade, não consuma alimentos que pareçam deteriorados, com aroma, cor ou sabor alterados. E não consuma alimentos em conserva cujas embalagens estejam estufadas ou amassadas. Confira a entrevista de hoje. A partir de hoje e até a próxima segunda-feira, o Panorama Agrícola vai falar sobre o Banco da Terra e o Programa Nacional de Crédito Fundiário. Políticas públicas que ajudaram e ajudam famílias rurais a cultivarem a terra e a se manterem no campo. As reportagens em forma de depoimento foram realizadas pela jornalista Eonir Malgarese. Você acompanha hoje Lírio Schoenhaus, agricultor de Dionísio Cerqueira, que criou raízes e ficou na terra que comprou. A nossa vinda aqui foi no dia 20 de agosto de 2005. A gente se envolveu na época no debate de crédito fundiário fomentado pelas organizações de agricultura familiar aqui do município, acabou se enquadrando nos critérios aprovados pelo conselho, enfim, e aí a gente efetuou esse negócio de compra aqui. Aqui nós compramos, na época, 14,5 hectares e viemos aqui. Aí começamos a trabalhar com muita dificuldade e limites. Quando nós chegamos a morar aqui, nós tínhamos uma junta de boi, 3 vacas e 1 novilha, mas não tinha pasto nem para esses animais. O desafio foi grande. Aí começamos a trabalhar. Centramos, no primeiro tempo, muito fogo na atividade do fumo, que nos dava uma capacidade de renda num menor espaço de tempo, e as condições foram melhorando. Depois daquilo, compramos 5 hectares de terra já de vizinhos, então hoje a nossa área de terra já é 19,5 hectares, e na medida do tempo, que o tempo foi passando, com muito cuidado, dinamismo, esforço, trabalho e gerenciamento, muitos limites têm se superado. O limite de recurso do crédito fundiário na época era R$40 mil. Como tinha encarecido bastante a terra, piorado a condição de compra, uma cota de crédito fundiário não seria suficiente para comprar a área toda. Daí nós reunimos, eu, minha irmã, meu cunhado, e compramos a área como um todo. Você imagina você chegar em um local onde tinha tanta pedra na área de lavoura que você não conseguia nem passar com a carroça de tanta pedra que tinha, e você pegar com a força do braço, levar as pedras embora, arrancar pedra do chão, arrancar toco e transformar essa numa área mecanizada onde permite trabalhar com qualquer equipamento mecanizado, a terra passa a fazer parte da gente, passa a ser a vida da gente. É ali que você vai plantando o teu sonho nesse lugar. E aí sonho não se arranca quando o sonho cria raiz. Olha, a nossa atividade leiteira, quando nós iniciamos aqui, nós iniciamos ela com pastagens temporárias. Cada ano semeava, mexia com a terra, detonava. Aí optamos pela mudança de sistema. Aí introduzimos áreas de pastejo permanente. Nós aqui estamos com vários hectares já, todos eles divididos em forma de piqueteamento, com corredores, com sombra e água, permitindo também oferecer conforto aos animais. Esse lote é parte do plantel da nossa propriedade, que é formado por 36 vacas, sendo elas divididas em três lotes. Vaca do lote A, as vacas de mais produção. O lote B, as vacas de menos produção. E o lote C são as vacas secas e novilhas. E aí, então, cada lote de vacas é tratado segundo a sua produção. Olha, nós estamos agora com uma produção de 400 litros de leite por dia. Nós temos a meta de trabalhar com 60 animais, 50 animais em ordenha e 10 vacas secas, chegar a uma produção de leite de 21 mil litros de leite por hectare. E esse aumento de produção, a ideia é fazer com fertilização das áreas de pasto, introdução de novas áreas, melhoramento das espécies de forageiras, ajuste de dieta e, em último caso, se necessário, melhoramento genético. Olha, o crédito fundiário é justamente aquilo que te dá raízes. Você tem onde pisar, você tem onde dizer aqui é meu, é a base de tudo. Se você não tiver a terra, aquele lugar onde você consegue a construir a tua vida, você é vulnerável, você vaga, enfim, o crédito fundiário é a trilha da caminhada. Além de Lírio Schonhaus, agricultor de Dionísio Cerqueira, a jornalista Eunir Malgarese ouviu também Ivonei Tenholler, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de Dionísio Cerqueira. As entidades em si, né, fazem essa aposta, né, por poder possibilitar, principalmente aos jovens, né, que é o grande público do programa, né, de ter essa condição, ter a oportunidade de ter o acesso à terra, de poder continuar na agricultura, que eu acho que esse é um desafio importante que a gente tem, né, de continuar produzindo alimentos, né, e de dar essa condição de os jovens permanecerem na atividade. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola de hoje reportagem sobre crédito fundiário, que beneficiou a família de Lírio Schonhaus, agricultor de Dionísio Cerqueira. Amanhã, o Banco da Terra em Rio das Antas. É hora das notícias. Daqui a 3 segundas-feiras, no dia 29 de fevereiro deste mês, a EPAGRE lembra em eventos especiais os 40 anos da pesquisa agropecuária em Santa Catarina e os 60 anos da extensão rural, desde os tempos da Acaresc, passando agora pela EPAGRE, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Haverá um evento no Centro de Treinamento da EPAGRE, no Itacurubi, em Florianópolis, no dia 29 de fevereiro, uma segunda-feira. E em todas as gerências regionais e escritórios municipais, haverá um café da manhã ou da tarde com lideranças do setor agropecuário para marcar os 60 anos da extensão rural e os 40 anos da pesquisa agropecuária aqui em Santa Catarina, no dia 29 de fevereiro, daqui a 3 segundas-feiras. Santa Catarina é o primeiro estado do Brasil a oferecer o serviço de nota fiscal eletrônica para o produtor rural. A ferramenta vai trazer uma agilidade maior e conforto para o produtor, que pode emitir em tempo real a nota fiscal eletrônica sem sair de casa, desde que tenha acesso à internet. Isso representa desburocratização e facilita a vida do produtor rural, porque o sistema atual é um pouco cansativo e exige o deslocamento do produtor até os órgãos de controle para emissão e validação do documento fiscal. Já está valendo, então, a nota fiscal eletrônica para o produtor rural. Tudo fica bem melhor com conhecimento e tecnologia, gerando resultados que melhoram nosso dia. dia a dia. Sustentabilidade é qualidade de vida. Pesquisa e extensão, educação e comunicação. Juntos somos bem mais fortes. Campo e no mar, Epagre, mão amiga, Epagre. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.